SC. Que tão querendo, que tão maluquinha. Chama as amigas e fica do lado. Que a partir de agora vai começar o ensaio. Escuta o GB, devagar, devagarinho tu vai embaixo. Embaixo. Embaixo. Embaixo. Devagarinho tu vai em cima. Em cima. Em cima, vamos dar aceleradinha. Devagarinho tu vai embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Devagarinho tu vai em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Aquecimento das meninas. Ai, ai. SC. Clama, enche o saco o dia inteiro, amarra a vaca na cama e vai passar a noite no puteiro. Não precisa ter medo, nem sente arrepio, mas senta devagar, que é grande, mas é macio. É macio. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha. Você tá soltinha, tu tá louca, hein? Louca, louquinha, tá louquinha, dá uma empinadinha, safadinha, dá uma sentadinha. Tá soltinha, você tá doidinha. Que isso, amor? Mais uma do K9 que eu preparei pra elas. Meninas assanhadas, empina, vai, se movimenta. Mais uma do K9 que eu preparei. Meninas assanhadas, empina, vai, se movimenta. Quero ver se tu aguenta, tá? Empina, vai, se movimenta. Empina, vai, se movimenta. Empina, vai, se movimenta. Se movimenta, movimenta. Empina, vai, se movimenta. Empina, vai, se movimenta. Empina, vai, se movimenta. Se movimenta, movimenta. Um dos melhores DJs do mundo, segundo sua própria mãe. Lançamento do ZWK, menina enlouquece. Ela dá uma sentada de leve, dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve, dá uma sentada de leve. Começou aos 17 e hoje ela não quer estresse. Ela dá uma sentada de leve, dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve, dá uma tá de leve. Saiu comigo uma noite e ficou apaixonada. Mas eu não tô nem aí, tive que jogar na cara. Disse que eu faço gostoso, que eu sou daquele jeito. Aí novinha, eu vou falar no maior respeito. Eu não tenho culpa se o papai me fez direito. Eu não tenho culpa se o papai me fez direito. A novinha descobriu que eu sou o G7, o famoso piro perfeito. Eu sou o G7, o famoso piro perfeito. Eu não tenho culpa se o papai me fez direito. Eu não tenho culpa se o papai me fez direito. A novinha descobriu que eu sou o G7, o famoso piro perfeito. Ela liga o dia inteiro, só quer caos, só quer briga. Ainda vem com o papo torto, que eu como suas amigas. Já falei, garota, para, causada não me excita. Quer me rastrear? Bota um chip na... Quer saber se eu vou pra Búzios, Saquarema ou Itaparica? Se eu sair com Ana Maria, Ana Cláudia ou Ana Rita? Eu falei, garota, para, que esse papo me complica. Quer me rastrear?